Boa noite, 73, boa noite, autorizado. A linha em decolar, pista 10, vento 140 graus, 139. Decola, pista 10, voo 273. Oxina 6259, chame Recife, 1251. Oxina 6259, chame Recife, 1251. Salvador, voo 9490 no portão 2 para pushback para mim. Autorizado, chamo o táxi. Controle Salvador, boa noite, é o Gol 1273 decolado, iniciando curva na sua escuta. Gol 1273, boa noite, contato radar, subindo 360, saída da EL. Saída da EL, subindo para 360, 1273. gol no 940 para o táxi, com 187 a bordo, 3 horas e 50 de altura, e eu pegando o galhão. Vamos lá, o táxi, pegando o táxi, galhão, tá? E a Alfa, monitora 1862, qualquer coisa, eu tinha um hotel ou não, eu tinha uma data. Salvador, gol 940, pode esperar da aula, espera pronto. Gol 1940, boa noite, autorizado. A linha E decolar, pista 10, vento 130 graus, 10 lá. A linha decolar 10, gol 940. Uno 273, chame Recife, 1251. 1251, no 273. Bono 940, decolou os 44, controle na frequência 1208. 208, gol 1940. Salvador, gol 1940, 1500 pés, da Euleda. Gol 1940, boa noite, contato radar, gol 360, saída da El. 360, saída da El, gol 1940. Fênix 07. Passar a posição Conde, desde o radar encerrado, chame Aracaju 20-3. São 6897, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Gol 9940, chame Recife 1251. Recife 1251, gol 9940. Boa noite, acione identificação autorizado a chegar a Mares. Deixa para 3.000 pés, que é legal no 08. Chegada a Mares, 3897 decolou ao 53, chama o controle, frequência 1208. Controle agora 1208, boa noite para 3897. Controle, muito boa noite, o 3897 cruza 2000 para o 340. 3897, boa noite, contato radar, voo 340, direto Leda. Direto Leda, salve ao 340, sua Como 776 das operadoras europeias, autorizada a sinal ILS. 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, voo 776.